L2 promoções em Sebarões da Pisadinha. Alô, Godê! Aumenta o som, Godê. Ai! Parecia até romance de novela, eu sendo feliz ao lado dela. Pena que ela não sabia, e cego de amor eu vivia. Gastei meu 13º, te dei um iPhone, e do nada você some. Fui te procurar, quando eu achei tinha outro em meu lugar. Eu vou tacar cachaça nele, eu vou tacar cachaça nele, pra esquecer o beijo que a galega me deu. Eu vou tacar cachaça nele, eu vou tacar cachaça nele, pra esquecer o beijo que a galega me deu. Bora, meu parceiro, Bugiro Cavaco. Chama, bebê. Gastei meu 13º, te dei um iPhone, e do nada você some. Fui te procurar, quando eu achei tinha outro em meu lugar. Eu vou tacar cachaça nele, eu vou tacar cachaça nele, pra esquecer o beijo que a galega me deu. Eu vou tacar cachaça nele, eu vou tacar cachaça nele, pra esquecer o beijo que a galega me deu.